Esta é a história de Cinderela. Você pode me acompanhar na leitura do livro. Deverá mudar de página ao ouvir este sininho. Assim. Vamos começar agora. Era uma vez, num pequenino reino, uma moça muito boazinha e amável que se chamava Cinderela. Ela vivia com a madrasta, que era muito cruel e tinha duas filhas muito feias. Porque tinham inveja da bondade e da beleza de Cinderela, faziam com que ela trabalhasse dia e noite. Apenas ratinhos e pássaros eram amigos de Cinderela. A garota era obrigada a cozinhar, escovar o chão, lavar roupa e remendar coisas, enquanto as moças feias nada faziam. Mas Cinderela não se queixava, porque tinha a esperança de que algum dia os seus sonhos de felicidade iriam se realizar. Um sonho é um desejo da alma, na alma adormecer. Em sonhos a vida é calma, é só desejar para ter. Teu sonho e um dia, teu lindo dia de chegar, que importa o mal que te atormenta, se o sonho te contenta e pode se relógio. Vejam só. Já ouvi. Vamos, levanta, diz ele. É hora de trabalhar. Até ele me manda. Mas não faz mal. Ninguém me impedirá de sonhar. Meu sonho é lindo. E pode se Certo dia, chegou uma carta do Palácio Real. Era um convite a todas as moças do reino para um grande baile que seria dado aquela noite em homenagem ao príncipe. Havia uma ordem para que todas as jovens comparecessem. Cinderela ficou muito contente. Isto quer dizer que eu também posso ir? As moças feias começaram a rir. Mas a carta dizia que todas as moças devem comparecer. Muito bem, Cinderela, você pode ir. Depois que terminar suas tarefas. Agora vá lavar essa combinação pra mim. Conserte as casas desses botões. Onde está a minha cinta? Passe a ferro esse vestido. Penteie o meu cabelo. Procure o meu leque. Cinderela ficou ocupada o dia inteiro, até a hora da festa. Oh, hora, Cinderela. Está na hora de irmos e você ainda nem se vestiu para o baile. Não tive tempo para trocar de roupa. Mas as maldosas moças feias apenas riram e foram para o baile. Cinderela se esforçou para não se sentir magoada. Ora, afinal, o que é um baile no Palácio Real? Acho que deve ser horrivelmente maçante e completamente maravilhoso. Finalmente começou a chorar e correu para o quintal. Eu pensei que um dia os meus sonhos iriam se concretizar. Soluçou Cinderela. Agora não vou poder ir ao baile no palácio. É claro que vai, querida, mas temos que nos apressar. Cinderela levantou a cabeça e ali na sua frente estava a fada madrinha. Agora vejamos. Disse a fada madrinha. Vamos precisar de uma abóbora e de alguns ratinhos. Dizendo isto, movimentou sua varinha mágica e cantarolou essas palavras encantadas. Bibidi, bobidi, bu. Salagadula, mexicabula, bibidi, bobidi, bu. Junta isso tudo e teremos então bibidi, bobidi, bu. Salagadula, mexicabula, bibidi, bobidi, bu. Isso é magia, acredites ou não, bibidi, bobidi, bu. A salagadula é, nem eu entendo este angu, mas a mágica se faz dizendo, bibidi-bobidi-bu. Salagadula, mexicabula, bibidi-bobidi-bu. Junta isso tudo e teremos então, bibidi-bobidi, bibidi-bobidi, bibidi-bobidi-bu. E para espanto de Cinderela, a abóbora se transformou numa esplêndida carruagem e os ratinhos viraram elegantes cavalos. Oh, que maravilha! Exclamou Cinderela, mas olhando para o seu vestido roto, disse... Vou precisar de um... cocheiro, naturalmente. Interrompeu a fada madrinha e transformou um dos cavalos num cocheiro. Agora entre logo, filha. Não deve se atrasar. Mas não acha que o meu vestido... Lindo, querida. Começou a fada e então, olhando de novo, falou. Ah, céus! Você não pode ir vestida assim, filha. Bibidi, bobidi, bibidi, bobidi, bu! De repente, Cinderela se viu dentro do vestido mais encantador que jamais vira. Em seus pequeninos pés, dois delicados sapatos de vidro. Cinderela ficou muito contente. Oh, fada madrinha, é como um sonho que se realiza. Sim, querida, mas como todo sonho, não pode durar para sempre. Ao soar a meia-noite, o encantamento estará terminado e tudo volta a ser como antes. Eu vou me lembrar. Prometeu Cinderela. Oh, é mais do que eu esperava. Muito obrigada, madrinha. Não é de quê, filha? Agora vamos logo que está ficando tarde. Cinderela então entrou na abóbora carruagem que a conduziu velozmente para o palácio. O salão de baile era majestoso. Todas as damas do reino estavam usando os seus vestidos mais bonitos. O de Cinderela, porém, era o mais lindo de todos. Tão logo o príncipe avistou a encantadora Cinderela, sentiu-se apaixonado. O duque então alertou o rei. Veja, Vossa Majestade, que o príncipe dançou com aquela moça a noite toda. Parece que ele encontrou com quem quer se casar. Foi então que o carrilhão da torre começou a bater à meia-noite. Cinderela exclamou. Oh, eu quase esqueci. E sem mais uma palavra, ela correu para fora do salão de baile e começou a descer a escadaria. A meio caminho, ela perdeu um dos sapatos, mas não havia tempo para voltar e apanhá-lo. Cinderela embarcou na carruagem mágica que rapidamente deu partida. Quando o relógio bateu a última badalada, o encantamento chegou ao fim. E Cinderela ficou com uma abóbora, alguns ratinhos e a lembrança de uma noite magnífica. No dia seguinte, o reino inteiro se lembrava daquela misteriosa garota. O único indício era o sapato perdido. O grão-duque foi de porta em porta, levando o sapato em busca de sua dona. O príncipe tinha dito que somente se casaria com a moça em cujo pé o sapato coubesse. Todas as moças do reino tentaram calçar o sapato. As moças feias foram as que mais se esforçaram. Mas foi inútil. Não houve uma só garota cujo pé coubesse no sapato. E onde estava a Cinderela? Trancada em seu quarto. A cruel madrasta não queria correr o risco de Cinderela tentar calçar o sapato. Porém, os ratinhos amigos da garota encontraram a chave e a levaram correndo para o quarto. O duque já estava de saída. Bem, madame, se a senhora não tem nenhuma outra filha, devo me despedir agora. Nesse momento, ele ouviu uma voz que o chamava. Por favor, espere. Posso experimentar o sapato? Era Cinderela. Naturalmente. Qualquer moça terá uma oportunidade. Sente-se, por favor. Ele, então, colocou o sapato no pé de Cinderela. Coube perfeitamente. O sonho de Cinderela finalmente se concretizara. Nunca mais ela seria escravizada por uma cruel madrasta e suas filhas tão feias. Ela ia casar com um príncipe e viver feliz para sempre. E o que aconteceu aos ratinhos que haviam sido os únicos amigos de Cinderela? Mudaram-se para o palácio também. E assim todo mundo viveu feliz para sempre. Se quiser ouvir a história de novo, é só virar a fita.